Disseram que o Brasa só rima boom bap no trap. Não tem uma rima que caiba, mas saiba que o nível não cai, tá? Peguei logo um beat do Paiva, passa pro Paiva, que eu jurei que nesse som aqui livraria essa raiva e traria bem mais conteúdo que na livraria essa raiva. Botamos em caras como Donald Trump, pra que o rico pague menos imposto e o pobre no McDonald Trump, pra que tio Patinhas fique ainda mais rico e eu bato Donald Trump. E se eu fosse dono de bank, eu dono de boca, falando em boca, alguém a boca do Donald Trump. É que se for pra ouvir lorota, prefiro bem mais a do Forrest Gump. Racionais é nosso estudo bem antes de entrar pro vestibular da Unicamp. Não tô afim de fazer seu ouvido de pinico e cantar igual o Lil Pump, mas se cê me der um pinico, transforma ele em arte como fez Marcel Duchamp. Por isso que o rap atropela feito tanque, faz palanque até no museu. Mistura de arte com guerra, fazemos das ruas nosso coliseu. Bela saco até tenta alcançar, mas não dá tom no meu apogeu. Tipo Ronaldinho Gaúcho sendo aplaudido até no Bernabéu. Que é pra lotar estádio, que é pra tocar na rádio, na alma e no miocárdio. Que é pro Brasil vibrar mais que o pênalti errado do Roberto Baggio. Que é pro meus manos fazerem dinheiro que nem no cassino Bellagio. Tamo na luta velátil, os meninos são ágil, é só chamar que eu vou. Volátil, mas não vai ser volátil. Se vender por Versace, é morrer de Versace. Na arte da espada que nem Miyamoto Musashi. Mas relaxe, não tem nada a ver com visualização. Não quero ampliar os views, quero saber se quem viu ampliou a visão. Vai! Entre a vida farta e a vida que falta, a desigualdade que gera revolta. Então diz pra mim onde é que o mal tá. Do lado mais fraco que a corda se solta. Oh, e você vê quando abre a janela da alma. Oh, quem é você quando pede o que resta da calma. Oh, o que você vê nas minhas linhas que não pode ler na sua palma. Qual é o preço do calma? Quantos venderam a causa? Querem passar a vassoura pra mãe natureza, nunca vai ter férias. Já faz tempo que as mineradoras em rios de sangue secam artérias. No abatedouro tem vários cantando de galo e morrendo em frangalho. Só burro não vê nossa vida de gado, povo é marcado igual de Zé Ramalho. Deram corda pra tu se forcar, bonecos de corda são todos iguais. Desatei o nó da minha garganta pra usar melhor minhas cordas vocais. Me puseram na forca, desviei minha corda em várias linhas que são imortais. Não foi o fim dessa linha do tempo, avisou Fukuyama que ainda tem mais. Governo tem laranjas, o povo tem o bagaço. Vende almoço, compra janta e sente o gosto do fracasso. A nova dança do desempregado, a classe média que blocada e o país está mais quebrado. Eu achei minha batida perfeita, de pinga com limão, a federal que é minha receita. Escolha se levar a fazer a cama que cê deita. Quem não tem berço de ouro em qualquer lugar se ajeita. Nascemos uma tela em branco, quando você morrer com a imagem verá na tela. Você que pincelou, desenhou, cê tem comando. E já que a vida é líquida, qual foi sua aquarela? Quanto vale sua pintura, mano? A vida imita a arte, nem toda arte é bela. Não nasci pra Michelangelo, mas não vai ser pro Papa que eu vou fazer minha capela. Brasa, nunca se esqueça, qual é o nosso lugar de fala. Somos privilegiados num país racista por ter a pele clara. Não podemos ser protagonistas, mas devemos dar força pra causa. Sem devoção, a crença narcisista. A voz desse povo é de um Deus que não salva. Oh, e você vê quando abre a janela da alma. Oh, quem é você quando pede o que resta da calma. Oh, o que você vê nas minhas linhas que não pode ler na sua palma. Qual é o preço do trauma? Quantos venderam a causa?